Seção 69 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Marília Diniz. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Contos populares: O Veado e a Onça, A Mochila de Ouro, O Macaco e o Coelho. Contos populares: O Veado e a Onça. O veado disse: Eu estou passando muito trabalho e por isso vou ver um lugar para fazer minha casa. Foi pela beira do rio, achou um lugar bom e disse: É aqui. A onça também disse: Eu estou passando muito trabalho e por isso vou procurar lugar para fazer minha casa. Saiu e, chegando ao mesmo lugar que o veado havia escolhido, disse: Que bom lugar, aqui vou fazer minha casa. No dia seguinte veio o veado, capinou e roçou o lugar. No outro dia veio a onça e disse: Tupã está me ajudando. Afincou as forquilhas, armou a casa. No outro dia veio o veado e disse: Tupã me está ajudando. Cobriu a casa e fez dois cômodos, um para si, outro para Tupã. No outro dia, a onça, achando a casa pronta, mudou-se para aí, ocupou um cômodo e pôs-se a dormir. No outro dia veio o veado e ocupou o outro cômodo. No outro dia se acordaram e, quando se avistaram, a onça disse ao veado: Era você que estava me ajudando? O veado respondeu: Era eu mesmo. A onça disse: Pois bem, agora vamos morar juntos. O veado disse: Vamos. No outro dia, a onça disse: Eu vou caçar. Você limpe os tocos, veja água, lenha, que eu hei de chegar com fome. Foi caçar, matou um veado muito grande, trouxe para casa e disse ao seu companheiro: Apronta para nós jantarmos. O veado aprontou, mas estava triste, não quis comer, e de noite não dormiu com medo de que a onça o pegasse. No outro dia, o veado foi caçar, encontrou-se com outra onça grande e depois com tamanduá. Disse ao tamanduá: Onça está ali falando mal de você. O tamanduá veio, achou a onça arranhando um pau, chegou por detrás devagar, deu-lhe um abraço, meteu-lhe a unha, a onça morreu. O veado a levou para casa e disse à sua companheira: Aqui está, apronta para nós jantarmos. A onça aprontou, mas não jantou e estava triste. Quando chegou a noite, os dois não dormiram, a onça espiando o veado espiando a onça. À meia-noite, eles estavam com muito sono. A cabeça do veado esbarrou no jirau e fez tá. A onça pensou que era o veado que já a ia matar. Deu um pulo. O veado assustou-se também e ambos fugiram, um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Do Selvagem, Couto de Magalhães. A Mochila de Ouro, conto popular. Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de fazer peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando lá nas matas, o marido viu uma mochila de ouro, e como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa, e foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos. Meteu-a num saco e tomou o caminho da casinha do pobre, e logo que o avistou foi gritando: Ô compadre, fecha as portas e deixa somente uma banda da janela aberta. O compadre assim fez, E o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou: "Fecha a janela, compadre!" Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro e o pobre chamou a mulher e os filhos para a juntar. O ricaço gritou então: "Ô, compadre, abre a porta!" Ao que o outro respondia: "Deixa-me, que os marimbondos estão me matando." E assim ficou o pobre rico e o rico ridículo. O macaco e o coelho. O macaco e o coelho fizeram um contrato para o macaco matar as borboletas e o coelho as cobras. Estando o coelho dormindo, veio o macaco e puxou-lhe pelas orelhas, julgando que eram borboletas. Zangado por esta brincadeira, o coelho jurou vingar-se. Estando o macaco descuidado, assentado numa pedra, veio o coelho devagarinho e arrimou-lhe uma paulada no rabo, e o macaco espantado gritou e subiu para uma árvore acima a guinchar. Então o coelho ficou com medo e disse: "Por via das dúvidas, quero me acautelar. Por baixo das folhas, tenho de morar." Contos Populares do Brasil, Silvio Romero. Fim da sessão 69, gravado por Marília Diniz.